sobreviver num campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Sobreviver num campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Interior paranaense, tá louco com chicote, estralos, descendente talibã, tá pronto pra meter rajada, quadrada, engatilhada na nuca do boy que pede ajuda, que moscou na porta da mansão com seu carro na rua. Aí já era, os catador não tem perdão. Alarme, proteção, não funciona não, tiozão. Os monstros psicopata detona, DP com música, cai pra dentro, leva os armamentos e dá fuga pro monte. Só vejo manchete mostrando o pobre encarcerado embarcando pro crime por ostentação. Mano, isso é fato. O Zé Povo pensa que a gente é louco, se mata, mas esquece do Brasil na situação precária. Eu sei que é embaçado sobreviver nessa guerrilha, superando o dia a dia do sistema capitalista que mata, isso transforma o povo pobre em vítima, deixando mais família revoltada pra ser estatística. Sou apenas mais um, sonhando com melhora, rezando que Deus me livre pra não ter que possuir pistola. Mas a madame que chora pelo seu filho trancado em cativeira, resultado de salário mínimo, realidade. Aqui não é um filme, não tem sangue vermelho de novela e festim para rifle. Todo dia nasce monstro de alto requinte, contenção fatal entre a lei e o crime. Sobreviver num campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Sobreviver num campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Luta tipo Nagasaki, as bombas de Hiroshima, miséria desenfreada, detona as periferias. Então desperta da brisa que o bagulho não é novela, só que é periferia sobrevivendo na guerra. Na selva, aonde nós luta pra obter paz, quem foi que disse que o sangue é fictício, carai? Se a cada porta fechada na cara do ex-detesto, é o mesmo que pedir pra ele voltar pro arrebento. Sem dó, louco na febre, sem compaixão, descaso do governo é revertido em corpo no caixão. Não é da hora, cruzado luz com dinheiro de pobre, mas quando acorda pra real é caro o preço do ibope. Muitas das vezes, com certeza custa sua morte, toca ninja te explodindo dentro da sua X-Sport. Sorte, não haverá pra quem fabrica guerra, veredito de playboy é o relato de favela. Tem massagem no verso, nós vamos contra-atacar. Perdição do caralho, é nós mesmo se matar. Sistema brasileiro, ostentado pelo dinheiro, faz o ódio se alastrar nos guetos do Brasil inteiro. Provando que a maldade com certeza que existe, e que a saudade fere o peito igual uma dinamite. Quem que resiste? Vários ações no calibre, contenção fatal entre a lei e o crime. Sobreviver no campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Sobreviver num campo minado, tem que ser firme quando o leão tá solto na arena. Não subestime, requinte de crueldade é o que mais existe. Contenção fatal entre a lei e o crime. Os menor tá rifando, traficando todo dia, mais um pra dar ibope, pra TV ter mais notícia. É assim que vai seguir no cotidiano da periferia. Moleque de 12 de 15 se matando por porcaria. Interiorzão se tornou um campo minado sem dublê. Tem cabeça decapitada no meio da rua, pode crer. O resultado que gera revolta na mente sofrida do povo do gueto. O preconceito, muito desemprego, criança com fome, família sem leito. Os mano não tá entendendo que o crime não tá virando. Mesmo assim tá metendo bala na cara do gerente do franco. Fita dada, dominada, só louco na missão. Se equipando de fuzil russo pra foder gambé de ojão. E sem massagem é sem limite, sem chance é muita treta. Chicote estrala pra quem não sabe puxar cadeia. É isso que o sistema quer, é isso que o sistema impõe. Vê pobre se condenando, se matando por ser preso, a bicho solto. Rancoroso, apetitoso, cabuloso. Não vejo vantagem no crime, só vejo morte e desgosto. Mas o moleque do gueto já tá ligado o que vai ser. Na disputa da boca de fumo vai trocar tiro e